mancha negra do pecado. Quem invadia o meu pobre coração trouxe pra mim a luz bendita, gloriosa. Hoje eu vejo quanto andei na escuridão. Se não fosse o amor de Cristo, hoje eu não tinha esta alegria que transforma meu coração. Só por saber que um dia vou morar com Jesus, celeste alma sã. Não desanime, meus irmãos, vamos marchando. Nossa vitória brevemente vai chegar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, eternamente com ele vamos morar. Se não fosse o amor de Cristo, hoje eu não tinha esta alegria que entra.